As Mike 3, look. Salvador, bom dia, zona 270, 270, para onde você quer? Azul 9270, essa via chega da Mali para nível de voo 050. Senegal no 095. Via Mali 234 do Colosso 48, chame 120, desponho 8, boa viagem. 208, boa. Salvador, bom dia, azul 4234, no 1500, Fuca. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Fuca. 350 via Fuca, 4234. É, contando para a coordenar o 390 para o 4234. Aguarde, 4234. Obrigado. Azul 4234, vou direto para o meu foco 018 e sube e mantenha nível de voo 390, 390 autorizado como sinal. Gente, direto para o meu foco 018, subindo ao 390, azul 4234, obrigado. 4921, autorizado certo 366 para a Rinave, desça para 2500, que é negar na 095. Reporte Visa, algum campo. 2500, 4921. Cadu, reporte, reporta finalizando no INSS 09. Os 09 está agora para a posição de número 7, é o Papa Tango, mais é que foi burro. Gente, autorizado, reporta finalizando, confirmando se encontra na remota no 4, não é isso? Mike, a gente chegou, ficou pronto? Negativo, poderia repetir, senhora? Nós estamos autorizados na posição 7. Gente, o senhor prossegue para o gate 07, confirme? Afirmativo. Gente, autorizado, reporta finalizando. Graças, repassarei. Terno 25.45. 2.8.5.2.5.4.5.4. Salvador, igual 2.1.9.9. O 2.1.9.9, dessa via chegada Mari para nível de voo 050, que é legal no 0.1.5. Via Mari, voo 2.1.9.9. Azul 9.2.7.0, após o SAP, voo 0.3.6.6, desça para 4.000 pés, que é legal no 0.1.5. SAP 3.6.6, 4.000.9.2.7. O 2069-04, direcionado chama Itaca. Chamarei. Outro 91, chame de turno no 8, decimal 95. 1-8-9-5. Azul 9270, desça para 2.500, reporte de Isalco em campo, autorizada a Renase. 2.500, chama na Renase, Azul 9270. Vento norte com 3-9, pouso autorizado, pista no 0. Salvador, no nosso cordial. Azul 2783, tem informação Foxtrot, cópia para conquista 180. Zero, conquista, confirme a autonomia? Confirme os dados do voo 2069? Ah, o nível 180 para a história da conquista, senhor. Aguarde, 273. Paulo Salvador, é o Papatango Mike X-Ray Golf, informa o término do revoque na posição 074 principal. Gente. Para tanque voo 2069, temos 172 a bordo, alterna a Teresina, 3 horas. 1-2-2, 3 horas, confirme a alternativa? Teresina, com 3. Tem, trilha está com a ponte de cara via Índia, no ponte de cara Torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 10-15. Ele 14, iniciou o táxi, ponte de cara 1895, obrigado, senhorita, 069. Solo 2783. Facilidade de condenar com controle, se libera a gente da restrição aí 15 milhas de Salvador, uma centena acima, tá? O problema é que esse tipo de restrição não tem como ele prever, devido à evolução do tráfego. O ideal é quando chegar para decolar, assim que o senhor decolar, o senhor já solicita. Porque se eu solicitar agora, quantos deles vão falar, eles podem falar que, ah, vai esperar, chegar no ponto de espera, então é melhor de repente a coordenação ser um pouco feita mais à frente. Então tá bom, a gente inicialmente cumpre e coordena com eles quando decolar o 2783. Gente, eu vou fazer essa coordenação, mas acredito que essa seja a resposta. Mas já fica na escuta e aguarde, 273. Ah, então não precisa não. Inicialmente a gente cumpre, aí quando decolar a gente coordena com eles. Obrigado. É, fica mais fácil. Ele já copia o 273, o 1160? Copia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 1160. Sai da Arbor, 1. LF, LF, o Piló, após DCP Conquista. Agora o destino 0, primeira curva direita. Transponder 5574, controle 1208. Afirmo, 1160 está autorizado para a vitória da conquista, saída é Arbor 1, decolando da 10 com curva direita, após Elefa ou Bloch. O transponder é o 5574, controle 1208. As duas já têm o planejamento correto, no fase 3, chame pronto. Chama. Chame turno no 8, decimal 95. 95, Salvador, estou 2199. 95. Azul 4981, parte 1, autorizado, Alfa Juliet 01, no portão. Alfa Juliet 01. 2199, voe certo a 366, desça para 4 mil pés, que é legal, no 095, autorizado RNAS. Vai para a Serra Vista 366, autorizado RNAS, no 095, gol, 2199. Canema 312, desça para 5 mil pés. Segundo pé do Canema 312. Salvador, muito bom dia, 2796 da Azul, sentido a Fox, autorização, João Pessoa. Azul 2796 para João Pessoa, aguarde. Aguardando, coordenando a Conde no Alfa, por gentileza, saída. Sim. Tipo, 2223, está autorizado e reporta o táxi? Isso, chame táxi, passaria 2223. Tá bom. 20.8. Ô, Salvador, bom dia. O 2069 está contigo. 2069, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, via saída Momo. Via saída Momo, da voo 5.0.0.3.0. Voo 2199, desça para 2500. Reporte visual com campo. 2500, voo 2199. Saneamento 312, desça até 4.000 pés. 4.000, saneamento 312. Reposta ao fim dos desvios, 6312. Não mais de 3 milhas, é 2970, solo 06, livre direito, chama só a linha no 2199. Meia 3, após desvio, certo 3, 6, 6. Após desvio, voo a Serra Vista 3, 6, 6, o Xanema 3, 1, 2. Táxi para o Pátio 1, via Alfa, após o táxi 6, Juliette. Área 2023, autorizar ataque até o ponto de espera via Pátio no Índia, no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro 0.05. Autorizado Salvador João Pessoa, nível 170, continua alfa autorizado, primeira curva à esquerda, decolando da pista 0, acione 0260 no transponder, controle 1208. Gente, autorizado ponte 1 alfa pela o nível 170 com curva à esquerda, decolando. Controle 12080, transponder 0260, azul 2796, na Alfa 2. 2796, o acionamento está correto, o 4-3 também pronto. Chamada pronto, puxa acionamento azul 2796. Azul 9270, pode passar do hotel da passarela autorizada, ingresso Juliette para o portão 08. Terceira tentativa, quase que deu certo. Pessoal, vai testando o equipamento aqui. Ah, sem problema. Pode seguir para a descida? Ativo 6312, isso é para 25000 PEI, autorizada a RNAV, reporte visual com cão. 2500 PEI, autorizada a RNAV, sistema 0, Oxanel 6611. O 2069, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85. 125.45. Tenha um bom dia, senhorita. Até mais. Então, 3604, número 2 na aproximação. Reduz a velocidade para 2209. Para o posicionamento 2783. Chefe, a primeira solicitou por? 2783, solicitou, senhora. 43. Autorizado, chama taxa, 2783. Estou em Salvador, Salvador 2, 2, 3, pronto, no ponto 09. 3, 3. Oxa, na M3, 2, como recebe o controle? Agora, sim. Salvador, 3304, Datan, vai exigir 4000, está autorizado para o procedimento. Afirmativo, Datan 3604, após pelo, serve 366, desça para 2500 PES, reporte visual com campo. Proativo, Datan 2500, autorizado para o pelo, procedimento, reporte visual 3304. Chaname 312, chame torno, no 8, decimal 95. 2295, Chaname 312, está já. Continue a aproximação, aguarde pista livre, TR da passarela iniciando a rolagem. 63, no 2, sistema 0, livre de pouso 3 já. O 2783, 57 a bordo, tem 3 horas e 20, alterna Salvador. Confirma o POV, é o azul 273? 57. Azul 273, autorizado para ir até o ponto de espera, via Fátima no Índia, no ponto de espera Torre. 1118, decimal 95, ajuste de altímetro 1095, para passagem ao Boeing da Gol, vai crescer agora via gigante. Afirma, pausa o Boeing da Gol, prossegue até a Índia e pronto, 1895, obrigado, 2783. Ficou 2199, ingresso de Juliette, portão 06. 06, 2199. 3. 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 via saída Arbor, 1. 180 via Arbor 1, passarelo 2223. Foi 223, voo direto elétrico subindo sem restrições, nível de voo 180. Direto eleta sem restrições até 180-2223. Passando 366, visão para o campo, tem 3304. 3304, no retorno, no 8, decimal 95. Daqui a pouco, 3304. Continua a aproximação, agora pista livre. Vento 030 graus com 3 nós. Torre Cordial, azul 2783, pronto, não pode esperar da 10. 273, é condições de alinhar e decolar sem palavra 5 autorizado? Afirmo. Ali mantém, pista na 0. Ali mantém, 1 na 0. Libere a direita e chame no 2-1 desse ponto ação. Direita, libera 2-1-9, chame a 783, autorizado a colar, vento 010 graus com 4 nós. Alistado, 90, 273. 6312, autorizado a ataque para o cachorro, via Alfa Juliette, portão 03. Via Juliette, libertar com o portão 03, chama 312. Via pessoa 2-1, nível de voo 360. Arbor 1, eleva, pois eleva a posição Nítibo, onde irá interceptar Upzulu 21. Decolagem 0 com primeira curva à direita. Transponder 5042, controle no 208. Controle, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 60, e aceitará, Arbor 1. Ok, 160, Arbor 1, senhorita, autoriza passar abaixo de uma centena, 15 milhas, para subir acelerado, Azul 2783? Ali, 2723, após 2000 pés, vou direto elefa, subindo sem restrições, nível de voo 160. Ok, após 2000, direto elefa, sem restrições, nível 160, Azul 2783. Passaredo 2223, vou direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, Passaredo 2223, obrigado. É para escrever 4 solos 21, chama 21 na decimal. 219. Azul 2796, pronto para fluxo de funcionamento. Azul 2796, livre acionado, chama em táxi. Chama na táxi, 2796 Azul. Oscar Mike Delta chamou a torre. Alfa 219. 219 é a posição. Azul 2796 está pronto para ataque, com POB de 5-5, 3 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, Mike Oscar. ...796, siga em frente, linha 1895 no ponto de espera, ajuste... ajuste 1-0-1-5. Gente, siga em frente. Ponto de espera do ano 0, 18955 graus, 2792. Sim, frequência no 26 decimal 0, alterna no 22 decimal 8. 260 ou no 24 horas, como é que deu? Cruzada para nosso Papa Mike Mike. É Manati, é isso? Manati, aula meu pai. Cola de pista 1-7, primeira curva à direita. Ingressa inicialmente no corredor Axé. Controle 120 decimal 8, acione 0125. Dessa vez chegada bom, para 4 mil pés, que negar na 0-5. Atuação Mac Delta para acionamento 2895, ajuste na 0-5 bagagem. Bom dia, 14299. Para a saída da água, helicóptero para Campinas. Saída da El, na escuta. Torre Salvador, bom dia, 2796 da Azul, espero dar no zero pronto. 2796, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variado. Autorizado a alinhar e decolar, Azul 2796. O 2796 na frequência da torre ainda, decolou o segundo controle da presença no 208. 208, 2796, bom dia. Confirme quem chamou? Quem Sítio Guardião 06 no Graécia, me pronto táxi, o vento no Pra 7, 090 graus, 029 e o ajuste no 015. Bom dia, Azul, 2796, passo no 1300, na Conde Nova. Azul, 2796, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 170 via Conde 1 Alfa. Atenção, 170 via Conde 1 Alfa, está com forte ruído de fundo na sua frequência ali. Azul, 2783, como recebe o controle? Agora acessou, tá 5. Tá 3859, como recebe o controle? E agora as 2796, como recebe o controle? Ah, acessou o ruído, senhorita, agora tá recebendo 5 aqui, o 2796. Certo. Três, chama o centro Recife, frequência no 2690, alterna 128 decimal 8. 260288, azul 2783, obrigado. Segue até pro BAVE, uniforme Zulu 96, após conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponde 5047. Autorizado 320 para Dael, Leda e Mótima. Roteiro Zulu 90 até pro BAVE, roteiro Zulu 96 até Cosmo e rota 208 com a de saída. 5047 transponder azul 429. Correto, 429, nós temos para o Salvo Salvador, voo 10955, posição 05, solicita autorização para pushback acionamento. 10095, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado pushback acionamento, chamada para táxi, voo 1095. Guardião 06, cheque seu transponder, stand-by no My ID. Vai realizar cheque transponder, Guardião 06. 3859, voe 7367 para RNAVE, após 7366. É, confirmo para 3859, ou 367, se pode ser 366. Afirmativo, então, 3859. Voando para o 367. Guardião 06, seu cheque de transponder? Afirmativo. Confirma que você está mantendo o Guardião 06. Está mantendo 500 pés aqui já no através do Shopping Aeroclube. Guardião 06, ainda não foi possível contato radar com a aeronave. Bem, estou dando uma olhada aqui. Muito mais, o ajuste altímetro no 05. Negativo ainda, Guardião 06. Bem, então a gente vai retornar aqui pro Greve para dar uma olhada. A gente vai voltar da presença ou vai efetuar, vai terminar o voo? A gente precisa reparar, né, para continuar o voo. Guardião 06. base 106. É, o senhor prossiga no seu voo, no retorno, o seu cheque do seu transponder. Só será autorizado a próxima decolagem de Salvador após o cheque do transponder. Eu ativo, na, no caso, a minha transmissão para Dias d'Ávila. Decolaria de Ondina para Dias d'Ávila. Será possível? Ativo. Então, guardião 06, solicito que o senhor retorne para Salvador. Sente. Obrigado. Prossiga, guardião 06. 796, senhorita. Solicita a coordenação para 90 final. 2-0-8, bom voo. 2-0-8, gratou. 5-0-9-5, 1-5, ajuda. Guardião 06, reposta através do parque Delta. Controle, acho que é a Mike Delta. A Mike Delta, mantém-se em condições visuais no meu prédio no corredor Xerra, reposta em nosso farol da Barra. Fique atento, Alfa 355 no sentido contrário, mantendo 500 pés no litoral. Assistente do tráfego, ingressando agora com a redora cheia, 700 pés, solicita para direto para a unidade marítima. Autorizado direto, acho que é Mike Delta, reporte 20 milhas de Salvador, informe seu estimado de pouso. Pro direto, poste Mike Delta, está estimando pouso 1100. 1100, copiado, acho que é Mike Delta. Delta. Salvador, azul 2796. Prossiga, azul 2796. Gentileza, coordenação nível 190 final. Gente, azul 2796, autorizado nível de voo 190, sube e mantém nível de voo 190. Autorizado 190, 2796. Então, 3859, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, rebote visual com campo. 2500 reportará estabilizado o procedimento, 3859 reportará visual. Regressando a Salvador para reparo no transporte. Tente, confirma a altitude? Está 500 pés para mesmo de Iguaçu, intencionar direto do Graé. Autorizado, direto para o base do Graé, o guardião 06, o vento 0 graus, 109, e o ajuste de altímetro no 05. Reporte solo controlado. Tente, obrigado. 1160, bom dia, via chegada a mar e desça para o nível de voo 095. Voo no 160, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 10015. Aí, pode confirmar se recebe a indicação transponder do Google 06? Guardião 06, a gente recebeu e já sumiu novamente. Sente. O 9095 decolado ao Salvador, no controle Salvador, na frequência 20, décima 8. 08, bom dia, o 1095. Bom dia. Comandou, bom dia, voo 1095. Voo 1095, bom dia, contato radar na decolagem via saída Arbo 1, submanter, nível de voo 360. Arbo 1, 360, voo 1095. Final pro Grael 06. Certo, Grael 06, reporte solo controlado, tráfego avistado. Gol no 095, após desvios, autorizar direto a letra. Pode desvio, vou posição, vai para o 1095. Interceptor, informe o 10 e sai conforme rota. Controle 120, decimal 8, 345055. Autorizado, nível 320, para Guarulhos, pista 10, da Máxima, para o 10. Controle do 10L com a 8, respondente 5, 0, 5, 5. Correto, está 3259, compete 9281, respondente 18 decimal 95. 3259, Medeus, está autorizado a chamar 1895. Afirmativo. Obrigado. Avona Elefa, o gol 1095. 095, sim. 3179, pushback, sonar, chantex. Duas zero milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, frequência livre para coordenação. Não há tráfego do conhecimento e controle no setor. Pouso, pistão no zero, vento 080 graus, no zero mais, ajuste altímetro no zero no cinco. Autorizado pouso, pista 10, 3859. 10, saída pouca transição Caju. Intercepção de forma Zulu 17 e segue conforme nota. Controle 120, décima 8, transponda 5076. Canamia 312 autorizado, Recife nível 350, rota do plano, decola pistão no zero, Cuca, transição Aracas. Controle 108, autorizado 5076. Canamia 312 confirmando 5076 no transponder, sempre para primeiro. 076, 312. Taxi 2429, 122 a bordo, são 4 horas de autonomia alternada e refrigerante. 4299, siga via Índia no ponto de espera 1895.